Alerta para 4.6, existe uma 013. Ajuste 9013, sinal de alerta de saída do canal autorizado, como sinalizar. Oh. contato radar, fazer a saída para um lugar, nível 180. 180901. direita, transponda 507. 308, 625, bom trabalho. Controle de Salvador, Alexandre 625 na Arbor, cruzando a 1500. Alexandre 625, contato radar, que deve ser da Arbor 1, nível 3 em agora. Arbor 1, 360, 625. 325, 3, eletro. solução 121.0, alterno 128.8.

sua posição 95, decimal 1, alterna 93, decimal 8. visual, low intensity meteorologia, voice component, transforming